Prepotência. A prepotência é a irmã da arrogância. Nascem ambas do complexo de inferioridade inconsciente. Para compensar esse complexo, o indivíduo passa a atuar de forma a demonstrar o que lhe falta, isto é, acreditar em si mesmo. Prefere submeter os outros por não conseguir suportar seu sentimento interno de pequenez. Os prepotentes são pessoas de difícil trato, que conseguem afastar as outras de si mesmo, estabelecendo uma certa distância em relação aos demais. Não são sociáveis, muito embora o desejem, porém não entendem por que não o conseguem. Face à forma de atuar na vida, se prestam facilmente a servir de anteparo às projeções das sombras dos outros. As pessoas fazem questão de lhes apontar os equívocos e empáfia em suas atitudes. Nesse papel, a psique do indivíduo se encontra prisioneira do complexo, visto que expressa-se através do ego, o qual se sente poderoso. Seu aparente poder vem da conexão que estabelece com a fragilidade contida no complexo de inferioridade existente no inconsciente. Para se sair da prepotência, pode se iniciar com a própria capitulação do ego, o qual deve começar a admitir sua própria fragilidade, primeiro a si mesmo e depois a alguém. Esse é o trabalho mais difícil, visto que o ego não deseja perder sua posição, inflado, que se encontra, julgando-se possuidor de um poder que é do self. É o desafio da humildade. A força aparente de uma pessoa prepotente vem da identificação do ego com o poder dominante ao qual se vincula. Nesse ponto, ele acredita ser o próprio self, atribuindo-se a falsa ideia de centro do mundo. A quantidade imensa de energia dirigida para a atitude prepotente poderia ser transformada e colocada a serviço da dissolução do complexo, através de sua conscientização. Liberada a energia constelada pelo complexo, ela poderá ser utilizada para as realizações da própria alma, dentro do processo de individuação. Diante de alguém prepotente, devemos perceber nossa própria sombra, ao invés de projetá-la no outro, que ainda não percebeu a dele. Não é conveniente colocar nossa sombra para fora, reagindo ao outro, pois estaremos agindo com a mesma prepotência dele.